Sim, Senhor, meu Deus, quanto a forte mão guardar a terra fértil, a boa semente, guardar-nos do mal, do joio que foi semeado junto e contaminou, ocupando o chão do campo onde Deus fez sua plantação. Ansioso está o trigo que espera a palavra de ordem de Deus se cumprir. O dia em que Deus separará o joio do trigo, que dia lindo, o dia da colheita. Até quando, até quando, Senhor, é o clamor do nosso coração a ti. Em toda a terra, ó, venha o teu reino estabelecer, com poder, com autoridade, faz tua justiça prevalecer. Ansiosa está tua igreja aqui, espera a palavra de ordem de Deus se cumprir. O dia em que Deus separará o joio do trigo, que dia lindo, o dia da